O meu nome é Beatriz. Sou solteira e sou empregada num supermercado. O meu salário é baixo. Vivo com o meu irmão mais novo, que ainda estuda, os meus pais e a minha avó. Vivemos todos numa casa grande e antiga, não muito confortável. Nós temos 4 quartos, uma cozinha muito grande com lareira, uma sala de estar, 2 casas de banho e uma despensa. Eu gostaria de casar, ter filhos e morar num apartamento, mas não sei quando isso vai ser possível. Eu gosto de convidar os meus amigos para festejar comigo em casa. Por isso, é muito importante para mim morar numa vivenda com jardim e piscina. Preciso de uma sala de estar espaçosa, com uma varanda larga, com vista para o mar, uma sala de jantar, um escritório, 2 quartos e 2 garagens. Pois tenho mais do que um carro. O Júlio e eu gostamos de luxo e de conforto. Na nossa casa, com 150 metros quadrados, temos móveis modernos, mas também algumas antiguidades. Sou divorciado e tenho um filho que vive com a minha ex-mulher. Também tenho uma namorada, mas não gosto de dividir o meu espaço com ninguém. Gosto de ser independente. Moro num apartamento no centro da cidade, perto dos bares, onde encontro os meus amigos. Tenho um quarto, uma sala, um corredor largo com roupeiros e uma cozinha. É um pequeno andar, mas para mim é suficiente. Bom, para mim é importante morar perto da faculdade. Assim não tenho que acordar cedo. Por isso, moro sozinha num pequeno estúdio mobilado, um T0. Muito funcional, com uma pequena cozinha, mas que tem o essencial. A renda não é cara e fica apenas a 15 minutos a pé da Faculdade de Psicologia.